aumenta la potencia a 100 kilovatios, hasta que finalmente pasa a identificarse como ZIJ460 en la frecuencia de 1130 kilociclos de la onda media. Durante sus primeros 4 años de existencia como emisora privada fue una emisora más, pero la incorporación al Estado acabó transformándola en una de las mayores y más potentes emisoras del continente en los años 40. Por ser del Estado, recibía el aporte financiero del gobierno, pero también estaba autorizada a captar publicidad. Esto convirtió a Radio Nacional de Río de Janeiro en la emisora de mayor audiencia de programas patrocinados por empresas como Goodyear y Coca-Cola en los horarios centrales, siempre después de emitirse el informativo oficial Hora do Brasil. Caros ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas. Os ouvintes brasileiros devem ter acompanhado pelo profuso noticiário da imprensa e pelas transmissões radiofônicas do Departamento de Imprensa e Propaganda o transcurso das festas e solenidades de imensa expressão física que neste ano, como em todos os anos anteriores, foram realizadas nesta capital e em todas as metrópoles e cidades do interior do país, rememorando o episódio histórico que determinou a nossa libertação das cortes portuguesas. Radio Nacional de Río de Janeiro sería la base de lo que después fue el sistema Radio Brás, una red de emisoras de onda media, frecuencia modulada y onda corta destinadas a divulgar las informaciones del gobierno federal. Ese camino quedó marcado en 1942, 2 años después de la estatización, cuando comenzó a emitir en onda corta para el Brasil y el extranjero. Emissoras de ondas médias curtas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. El 31 de diciembre de ese año, la emisora entró al selecto grupo de las 5 emisoras más potentes del mundo, al instalar un equipo de 50 kilovatios y 8 antenas provistas por la empresa RCA Victor, 2 de ellas dirigidas a los Estados Unidos, 2 hacia Europa, 1 hacia Asia y 3 para las diferentes regiones del Brasil. La audiencia extranjera podía escuchar programas en portugués, español, inglés y francés, en los que se divulgaba la música, la cultura y la producción del país. Y en el servicio doméstico se enfatizaban las características nacionales de una nación joven, fuerte y de una rica diversidad cultural. Fue pionera del periodismo radial durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 puso en el aire ESO, en donde se leían las noticias aparecidas en los más prestigiosos medios gráficos, sirviendo como modelo a otros programas que aparecieron luego en otras emisoras, y también como escuela de periodistas. Río de Janeiro, Brasil. Vivendo nestes últimos dias horas de ansiedade e indescritível alegria que as vitórias das Nações Unidas provocavam com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do dia V na Europa. Já na manhã de ontem, o Rio de Janeiro, como que trazendo uma confirmação oficiosa para todo o entusiasmo popular já mal contido, ostentava nas primeiras horas as suas principais avenidas engalanadas com bandeiras dos países aliados, por iniciativa oficial do prefeito da cidade, que ordenou também fossem instalados alto-falantes para retransmissão de música e notícias ao público nos principais logradouros da capital. O rádio, este excitante e irresistível, transmitindo continuamente marchas militares, hinos das Nações Unidas e suas melodias heróicas mais características, punha nos ouvidos do povo, de minuto a minuto, um novo telegrama que anunciava, cada vez mais próxima, uma comunicação autorizada da debacle germânica, desta vez confessada genuflexa pelos seus generais e almirantes em proclamações de derrota. Nos ministérios e outras repartições públicas, o trabalho foi pouco a pouco perdendo a sua rotina normal. A excitação geral era excepcionalmente forte para que alguém pudesse cuidar de outra coisa que não fossem as notícias da paz iminente. Nos gabinetes dos nossos ministros de pastas militares, guerra, marinha e aeronáutica, afluíram logo as suas mais altas patentes em busca da palavra das altas autoridades. Estudantes e homens da rua confraternizados improvisavam meetings e passeatas. Esfolcavam fogos de artifício por toda a parte, até que pouco depois das 3 horas da tarde, chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Acabou a guerra. Cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Os Big Three conferenciavam pelo rádio sobre os termos da proclamação oficial. Churchill falará amanhã. O presidente Truman vai falar... 1930 e hasta el final de la década de 1950, la radio poseía un glamour especial y participacional y además una gran cuota de prestigio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el sistema estadounidense de radiodifusión estaba totalmente instalado en Brasil y de aquella radio educativa imaginada por Roquete Pinto quedaba muy poco o nada. La radio se consolidaba como comercial, tanto en los medios privados como estatales. Muchas emisoras comerciales instaladas en las grandes ciudades de la onda corta, y se forma así la nacional privada, la de las emisoras asociadas, que dependía del grupo Diarios Asociados. El siguiente paso del Estado se produce a comienzos de los años 50, con el planeamiento de la nueva capital federal. En 1958, 2 años antes de la inauguración de la nueva capital del Brasil, la ciudad de Brasilia, el gobierno estableció a Radio Nacional del Brasil, cuyo objetivo principal era el de servir a los llamados candangos, es decir, a la zona de las residencias de los trabajadores que construían la nueva ciudad capital. Radio Nacional del Brasil inició sus actividades desde el centro Bandeirantes, una especie de ciudad de los candangos, hasta que sus residencias estuvieran listas. La primera transmisión de Radio Nacional desde Brasilia tuvo lugar el 31 de mayo de 1958, saliendo al aire entre las 05 de la mañana y la medianoche de ese mismo día. Durante este periodo, la mayor parte de sus programas estaban dedicados al servicio público. Muchas personas empleaban a la radio para enviar mensajes a sus familias en otras remotas áreas del país. CYH 707, Radio Nacional de Brasilia. 980 kHz, 50 kW de potência. Emissora Rádio Brasil para informação. Al inaugurarse oficialmente la nueva ciudad de Brasilia, las instalaciones de Radio Nacional fueron trasladados al exacto centro de la ciudad, desde donde reanudó sus transmisiones. Inmediatamente se integró en cadena con su emisora hermana, Radio Nacional de Río de Janeiro, y así ambas estaciones pudieron ser escuchadas en todos los rincones del país, junto a otras 50 emisoras de carácter privado y de alcance nacional. Estamos apresentando Show de Domingo, programa da Radio Nacional da Amazônia, Radio Nacional de Brasília y Radio Nacional do Rio de Janeiro. YJ460, onda média, 1130 kHz. ZY624, onda curta, 9.705 kHz. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, uma emissora Rádio Brás. Em sintonia com a vida. Bom dia, alegria. Gilberto Lissier em contato direto com você. Voltamos a apresentar, domingo, um programa da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Las transmisiones de onda corta, que experimentalmente se iniciaron en dirección a Europa, salieron al aire en junio de 1972, con programas en idioma inglés, en un intento de comenzar un servicio internacional. En septiembre de ese mismo año ya emitía en 4 idiomas, inglés, alemán, portugués y español, con una extensión de 1 hora para cada uno de los servicios cuando fueron inaugurados, y a finales de ese año se agregaron programas en francés e italiano. Em Brasília, capital do Brasil, são 16 horas. Esta é a Rádio Nacional Brasília Brasil, iniciando sua programação de hoje, 30 de abril de 1975, em português, na frequência de 15.245 kHz, banda de 19 metros. Nossos programas são transmitidos diariamente também em alemão e em inglês, respectivamente, às 20 e 21 horas, GMT. Nosso endereço postal é Rádio Nacional, Serviço Internacional, Caixa Postal 07/0173, Brasília, DF, Brasil. Vamos repetir. Rádio Nacional, Serviço Internacional, Caixa Postal 07/0173, Brasília, DF, Brasil. This program was written by Lindsay Nunn and presented by Radio Nacional Brasília, Brasil. And here, Radio Nacional Brasília, Brasil, closes its program for today, directed to English-speaking listeners on the frequency of 11,780 kHz on the 25-meter band. Today's program was read by George Nunn and John Morris. Good night. Su planta transmisora estaba equipada con un equipo de 10 kilovatios, que antes había sido empleado para servicios domésticos, mientras estaba a la espera de poder adquirir un transmisor más poderoso. La recepción a distancias muy lejanas era más que dificultosa. El cambio se produce en 1974, cuando es instalado un nuevo equipo de 250 kilovatios que hace posible su inserción en el mundo de la radio internacional. Esta es la Radio Nacional de Brasil, una emisora de la empresa brasileña de radiodifusión Radio Brás, transmitiendo en idioma español para las Américas desde sus estudios en Brasilia, Distrito Federal. 3 años más tarde, el 12 de junio de 1977, el servicio internacional sufre una interrupción y se detienen todas sus actividades. Al mismo tiempo, se inician las transmisiones para la región amazónica con un gran suceso entre la audiencia. Radio Nacional de Amazonia sale al aire el 1 de septiembre de 1977 en la onda corta para toda la región, transmisiones que se mantienen hasta la fecha en paralelo con sus programas locales de onda media y frecuencia modulada. Veículo E375, Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo direto de Brasília, nas faixas de 19 metros, frequência de 15.445 kHz e 25 metros, frequência de 11.780 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, a sua voz no rádio brasileiro. Alô, Brasil! Hora certa para você conferir, 3 horas 5 minutos. A partir deste momento, você passa a ouvir mais um líder de audiência da Rádio Nacional da Amazônia, falando francamente. El servicio internacional se reinició el 9 de marzo de 1979, pero ahora con transmisiones experimentales en inglés hacia Norteamérica, servicio que luego fue extendido hacia Europa y en portugués hacia el África, el sur de Europa y el sudeste asiático. Transmitting from its studios in Brasilia, is coming on to the air with its transmissions in the English language to North America on the frequency of 11,745 kilohertz on the 25 meter band at 12 hour UTC, and to Europe on the frequency of 15,265 kilohertz on the 19 meter band at 18 hours UTC. Every day we shall be broadcasting our programs at these times. Write to us with your suggestions and send your reception reports to Post Office Box 040340, Brasilia, Federal District, Brazil. Your letters. El Servicio Internacional se convierte en 1981 en un ente autónomo con el nombre de Radio Nacional del Brasil, o Radio Brás. Ese mismo año reinicia las transmisiones en español para Centro y Sudamérica, y el 24 de mayo de 1982 vuelve a transmitir en idioma alemán durante una hora, las que luego fueron ampliadas a dos horas por día. Finalmente, el 23 de julio de 1990, Radio Nacional de Brasil lanza su nuevo esquema de transmisiones en inglés, alemán, español y portugués, cada uno de ellos con programas de 1 hora y 20 minutos de duración que poseían un contenido musical, informativo y comentarios sobre la vida doméstica brasileña. Por otro lado, la llamada Radio Nacional de Amazonia emitía su servicio doméstico de onda corta con el mismo transmisor, de 250 kilovatios en tres frecuencias de onda corta, 6.180, 11.780 y 15.200 kilociclos. ZYE365, Radio Nacional da Amazônia, transmitindo direto de Brasília, nas faixas de 25 metros, frequência de 11.780 kHz e 49 metros, na frequência de 6.180 kHz. Emissora Rádio Brás, pelo direito à informação. A partir de agora, você acompanha pelas ondas curtas da sua Rádio Nacional da Amazônia. Ponto de Encontro, o seu encontro marcado de todas as manhãs. Comunicação, Sula Seviles. Desde su planta transmisora, también se realizaron algunas emisiones y retransmisiones de La Voz de América, que había instalado allí dos transmisores de 250 kilovatios, que eran operados por Radio Brás, empleando las frecuencias de 15.170 y 17.885 kilociclos. Estos mismos equipos eran alquilados para las emisiones de Radio Surinam Internacional, que operaba en idiomas holandés e inglés, en dirección a Europa, y que llegaban en excelentes condiciones a la Argentina, y hasta se llegaron a realizar retransmisiones de la BBC de Londres, Radio Suiza Internacional y La Voz de Alemania, a comienzos de la década de los años 90. En la actualidad, la radio oficial está compuesta por estaciones de Radio Nacional en Brasilia, Río de Janeiro, Radio Nacional de Alto Solimões y, por último, opera a Radio MEC desde Río de Janeiro, aunque supo tener, en algún momento de su historia, una filial en la ciudad de Manaus que empleaba la onda corta. Nacional de Manaus, frequência 4.845 kHz, 60 metros. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Campolini y les espero dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados. Você está ligado na alegria. Venha ouvir a sua sintonia. Qualidade digital 11.840 kHz. A informação, as notícias, felicidade e liberdade. Esporte, a descontração, a verdadeira rádio do povo que se liga no seu coração. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Identificando. Você sintoniza a PR-25A, Super Rádio Onda Sul, operando em ondas curtas de 25 metros na frequência de 11.840 kHz. Notícias, músicas, informações, sucessos, esporte e muito mais. Rádio Onda Sul, a verdadeira rádio do povo. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Onda Sul, a verdadeira rádio do povo. Estamos no ano de 1973. O Brasil está em plena ditadura militar sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Lá fora, o mundo está mergulhado em uma guerra fria, que coloca capitalistas de um lado e socialistas do outro. E no meio de tudo isso, alguém pensou: e se o Brasil tivesse uma rádio que pudesse falar para o mundo todo? BY-707, Rádio Nacional, Brasília, onda média, 980 kHz, 600 kW de potência. Ondas curtas de 25 metros, frequência de 11.780 kHz e 19 metros, frequência de 15.445 kHz, com 250 kW voltadas para a Amazônia Legal. 19 metros, frequência 15.280 kHz, com 250 kW voltadas para a África e Oriente Médio. 19 metros, frequência 15.125 kHz e 16 metros, frequência de 17.805 kHz, com 250 kW voltadas para a Europa. 31 metros, frequência 9.665 kHz. 19 metros, frequência 15.290 kHz. 16 metros, frequência 17.830 kHz. Com 250 kW voltadas para as Américas do Sul, Central e do Norte, respectivamente. Emissoras Rádio Brás. Sim, essa rádio existiu. E era a Rádio Nacional. Com antenas voltadas para todos os continentes, ela chegava em radinhos espalhados pelo país e por todo o planeta. Só que, antes que os transmissores dessa rádio que não conheceria fronteiras fossem ligados, precisamos explicar algumas coisas. Por que ter uma rádio com esse alcance? Naquele momento histórico, O Brasil vivia uma ditadura militar. Esse é o professor e pesquisador Otávio Pena Pierante. Além disso, uma ditadura militar que se esforçava por construir projetos que depois viriam a ser conhecidos como megalômanos. Então a gente tem, por exemplo, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói. A ditadura militar ela se responsabilizou, ela assumiu uma série de projetos gigantescos em termos de infraestrutura no país. E um desses, muito pouco conhecido, é essa emissora que era conhecida como Sistema de Radiodifusão de Alta Potência, ou SIRAP, na sigla. E tem mais uma coisa. Lembra que eu falei da Guerra Fria? E naquela época, uma arena de disputa da Guerra Fria era justamente o rádio em ondas curtas. Então, o Brasil, a partir daquele momento, ele se preocupava também em ocupar esse espaço, em disputar um espaço nas ondas de rádio e fazer disputa cultural com outros países, com países socialistas. Várias emissoras estrangeiras, principalmente de países socialistas e principalmente de Cuba, chegavam ao Brasil, eram transmitidas em direção, tinham suas programações transmitidas em direção ao Brasil, em português, voltado ao público brasileiro. This is the Voice of America. The following program is in Portuguese. Boa noite, ouvintes. De seus estúdios em Washington, transmite para o Brasil a Voz da América. Central de Moscou. Boa noite, Brasil. Brasil. E Colônia, República Federal da Alemanha, ouvem a Rádio Deutsche Welle, a Voz da Alemanha, com seu primeiro programa para o Brasil. Aqui, Rádio Pequim. Aqui, Rádio Pequim. Estimados ouvintes, a Rádio Pequim transmite diariamente 4 emissões em português. Amigos ouvintes, boa noite. Esta é a Rádio Nacional do Líbano, transmitindo diretamente de seus estados em Beirute. Na faixa de 394 equivalentes. E existia uma interpretação quase mítica, uma expectativa de que essas transmissões de países não alinhados, de países socialistas, de países adversários ou inimigos, como queira, que essas transmissões pudessem conquistar corações e mentes brasileiros. Então, essa emissora em ondas curtas do Brasil, ela também funcionava como uma barreira de defesa. Ela também funcionava como uma tentativa de falar para toda a população. O rádio tem uma influência incrível. Compreende? Aquele pessoal que está lá no meio do mato, sabe? Então, tendo um rádio, o cara se sente integrado, sabe? Pô, tem alguém falando comigo. Né? Mas agora, se ele não tem nenhum rádio, e se ele não consegue ouvir alguma programação em português, tá? Ele está realmente isolado do mundo. Esse é o Higino Germani, Ele foi o diretor técnico do sistema de radiodifusão de alta potência, desde quando o SIRAP era só uma ideia, até pouco tempo depois dele sair do papel. Então, estava no Dentel, quando eu soube que a Rádio Nacional de Brasília tinha um projeto muito amplo, muito grande, em termos de um sistema de alta potência, em onda média, onda curta. Assumimos esse compromisso de instalar essa primeira etapa ainda dentro do governo de Antão. E faltava 6 meses para terminar o governo, e a gente não tinha nem a decisão do local onde seria instalado o sistema. É isso mesmo que você entendeu. Em questão de meses, um parque de transmissão de rádio, com um complexo de antenas enormes e transmissores de alta potência, precisava estar funcionando. Só que ninguém sabia onde toda essa estrutura seria instalada. Também não existiam equipamentos desse tipo aqui no Brasil. Para complicar, o prazo era muito apertado. E, por último, faltava até gente que soubesse fazer o trabalho. A gente era muito corajoso, ousado demais, né? A gente ia fazendo, ia tocando a coisa assim, contando muito com a sorte, com a intuição, porque, como você disse, não existia experiência anterior. Então, nós herdamos esse projeto gigantesco do parque de alta potência, compreende? E a gente realmente não tinha ferramenta para trabalhar. Não tinha. Sabe? Então, fomos catando informações por aqui, por lá, conseguimos coisas com o FCC americano e fomos tateando para cá, tateando para lá. Então não tinha ninguém que conhecesse isso. O Brasil nunca tinha demandado essa quantidade de frequências de ondas curtas. Então era um processo manual mesmo, de ficar buscando os canais disponíveis nos compêndios publicados na época. Eu me orgulho de dizer que eu escolhi com lupa naqueles livros do IFRB, que é uma entidade da UIT, União Internacional de Telecomunicações, um livro que registra as frequências de onda curta do mundo todo. Eu examinei com lupa escolhendo as frequências. Compreende? E me orgulho de dizer que as frequências que a Rádio Nacional, que a EBC usa, até hoje são escolhidas por mim há 50 anos atrás. Então, para começar, onde montar um parque desse tamanho? E a primeira tarefa que nos foi dada foi encontrar um local para colocar o sistema de transmissão. Porque um sistema de alta potência tem que estar afastado de determinados outros serviços de telecomunicações, porque o campo eletromagnético é muito intenso e satura a recepção desses outros sinais. Então nós selecionamos 3 locais dentro do Distrito Federal e a escolha recaiu sobre o Parque do Rodeador. A região do Rodeador fica no nordeste de Brasília, a mais ou menos 30 quilômetros do plano piloto. O parque tinha 1.200 hectares e está no ponto mais alto do Distrito Federal, a 1.349 metros de altitude. Era um lote que ficava perto do que era chamado de setor de matadouros. Por perto, só mata fechada e algumas plantações. Ali era um espaço absolutamente ermo, numa colônia agrícola, né, numa região de Brasília agrícola, marcada por imigrantes que plantavam morangos, tomates e tal. Até hoje é uma região conhecida por isso. Né, foi aberto um grande clarão no meio da mata para fazer o Parque do Rodeador. O parque teria 5 transmissores de ondas curtas e 2 transmissores em ondas médias. A compra ainda previa um transmissor em frequência modulada, a FM, e mais 4 transmissores de ondas curtas que seriam colocados em outros locais. Mas disso a gente fala mais para frente. E então, qual seria o preço disso tudo? A gente está falando de uma emissora que em ondas curtas ela deveria ter 9 transmissores, somando o custo desses 9 transmissores, mais 2 ondas médias, mais 1 de FM, a gente está falando em algo que em valores corrigidos dão 500 milhões de reais, ou seja, R$500 milhões numa infraestrutura de transmissão montada pela ditadura militar brasileira, né, pelo governo federal da época, como a maior emissora da história do país, em termos de cobertura, em termos de alcance e mesmo em termos de custo. E, de novo, todos esses equipamentos tiveram que vir de fora do país. A empresa Brown Boveri, mais conhecida como BBC, desembarcou no Rodeador com máquinas e engenheiros alemães e suíços. O seu Ivo foi técnico de manutenção do Parque do Rodeador e estava lá quando tudo começou a ser montado. Na realidade, quem estava montando eram os suíços, mas a gente ficava de plantão para curiando, para aprender o sistema, que era um sistema que nós não conhecíamos, não tínhamos experiência total. Aí todos ficavam de prontidão para aprender com os suíços, para quando ele fosse embora, nós ficássemos responsável pela manutenção do equipamento. Ninguém sabia instalar isso, e aí os pouquíssimos técnicos brasileiros, já começando pelo Higino, tiveram que contar com o suporte desses técnicos que vieram de fora, né, da própria empresa fornecedora. O Brasil não tinha mão de obra para isso, o Brasil nunca tinha sonhado com isso, nunca tinha formado gente para fazer isso. Quer dizer, para fazer tudo em 6 meses foi realmente uma empreitada doida de trabalhar assim constantemente, sem parar, fim de semana, tudo mais, 12 horas por dia. Mas, felizmente, a coisa é o certo. Se a gente olha para o passado, a gente vê assim, diz, meu Deus, nós éramos malucos, né? A gente metia as caras, ia fazendo, assim, de uma forma, assim, muito, não vou dizer corajosa, mas, assim, ousada. A gente não tinha pleno conhecimento do assunto, sabe? Não tinha, digamos assim, uma memória descritiva do projeto. Né, qual era o foco, qual era a ideia e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tinha prazos extremamente curtos a cumprir. Então, realmente, a gente, olhando a distância de 50 anos, assim, meu Deus do céu, foi muita loucura, né? Mas foi uma experiência fantástica, sem dúvida. No dia 11 de março de 1974, faltando 4 dias para terminar o mandato, Médici, ainda como presidente da República, vai ao Parque do Rodeador inaugurar essa emissora. E ele inaugura essa emissora. O presidente chegou o ministro e tal, sabe, assim, não houve grandes discursos, só pequenos pronunciamentos, assim, rápidos. Tá? E o presidente acionou o transmissor de onda média e o assessor dele da de comunicações, que era um coronel, acionou o transmissor de onda curta. E foi uma coisa bem rápida, sabe? Simples, assim. Foi na última semana do governo. Foi rapidinho, sim. Foi pouco. Chegou de helicóptero lá, com a comitiva geral, fizeram a inauguração e, em seguida, entregou tudo para nós. Estava pronto um dos maiores e mais potentes parques de transmissão de rádio da época. Dali partiria o sinal daquela rádio brasileira que falaria para todo o planeta. A gente está falando da maior emissora de rádio da história do Brasil. Uma emissora que tinha a pretensão de cobrir o mundo inteiro, algo que o Brasil nunca tinha feito em nenhum momento da sua história e nunca voltaria a fazer com essa dimensão. Agora que o Parque do Rodeador já está funcionando, vamos te contar como essas ondas sonoras conseguem chegar tão longe. Mas isso fica para o próximo episódio da série Parque do Rodeador, meio século de transmissões. Eu sou Natália Mendes e estou apresentando essa série de 5 episódios sobre a história do Parque de Transmissões do Rodeador. Eu também fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição dos episódios. O Messias Mello fez a montagem e a sonoplastia desse episódio. Parte das informações dessa série vem do livro Entre Plantações de Morangos, Florestas e Oceanos, do professor e pesquisador Otávio Pena Pierante. Nesse episódio, tivemos depoimentos de Otávio Pena Pierante, Higino Germani e Ivo Vilela. Você está ligado na alegria. Venha ouvir a sua sintonia, qualidade digital. 11.840 kHz. A informação, as notícias, felicidade e liberdade. Esporte, a descontração, a verdadeira rádio do povo que se liga no seu coração. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Super Rádio Onda Sul, Curitiba, Paraná. Identificando